Tô num pique, esconde, esconde, nego. Eu e a loucura, tô aqui escondido. Ela veio me procurar, eu e a tortura. No escuro a gente é par, esperando amanhecer pra ver o sol, pra me curar. Tô no banco da frente fazendo amor. Vejo tudo ao contrário pelo retrovisor. Jesus dali é o salvador. Fazer arte é fácil, eu quero ver você se expor. Tô desprendido, desliguei meu radar. Duas ou três coisas que eu sei dela godar. Só sobre adoecer, não trata sobre se tratar. Então, qual a diferença entre a igreja e o bar? Eu não vou sair daqui, Deus em todo lugar. Não seria uma charada, então, onde Deus tá? O que cê sabe sobre ser ou estar? Te prometo liberdade se você me liberar. Gigante, a humanidade é frustrante. Ignorantes me julgam mutante. Cidadão de bem, leigo, refém do medo. O Big Bang é um peido e a igreja é um instrumento do governo. Ladrão, dinheiro roubado da educação, escondido num perno da Harris. Cidade em guerra, escola que fecha, pivete que entra de férias. Polícia que embaça, passa sufoco, desce pipoco, ensaca o corpo, parça. É a caça dos cachorro louco. Estado laico, proíbe o raco, vende tabaco enquanto paguem mais. Sacerdotes fazem estoques de ice em potes de Häagen-Dazs. Deus é mais ocupado com a população que não veio da África e não tem pele marrom. A Bíblia não é revista da Avon. Pra você fazer pedido, na verdade é um livro de ficção. E esse som vai causar irritação, mas é bom que eu filtro meus amigos livres de convicção. Não ligo se eu perder da guerra, na terra tô só de passagem. Minha alma é eterna e inverna, no meu corpo que é só embalagem. Enquanto ainda tamo imundo, o mundo esquálido deixa suas manchas. Por isso voltamo pro fundo, tudo que é sólido um dia desmancha. Silêncio, a noite tá escura, minha vingança vai ser na calada. Nossa fé vai forjar na armadura, nosso ódio forja nas espadas. Na caçada somos tubarões, e pela teu sangue suja o oceano. Na cova matamos leões, aquela sua gangue só tinha bichano. Sou nobre vassalo sem nome, na fome fui servo de um suzerano. Nasci pobre, mas no microfone o bonde que eu levo vai ser soberano. Meu plano não é dominação de denominação nenhuma. Religiões vendem costumes, mas quem é louco não se acostuma. Uma dúvida universal o astronauta trouxe. E se a pauta fosse diabetes ou flauta doce? Uma melodia que preenche o dia de alegria. Do silêncio de biblioteca, livraria. Sem monarquia, pela família igual a magia. Laje, cê vê que a vida é só uma charge. Então age rápido e vai como mirage. Mirage, seduz igual traseiro da minagem. Meus traje, Apache, disparo, agacha. Eu sou do free, você da aldeia da folha. Kakashi, me ache enquanto eu degusto meu pistache. Se quer olho por olho, ao menos seja o Itachi. E a vida não é bela, fela, é só uma ilusão. E só quem se liberta compreende a prisão. Eu já nem sei se pertenço a esse mundo ou não. Tenho problemas tão grandes, nem sei qual a dimensão. O povo está puto com todo o estatuto. Não entende que dentro da sua mente está tudo. Cavando em busca do ouro, cheguei ao fundo do poço. Seu moço, só lhe peço um prato de almoço. Pra quem da vida hoje chegou a perder o gosto. Pra quem pra vida hoje acordou meio indisposto. Eu recebi a notícia que a esperança está morta. Nem a fome é tempero pra quem prova o sabor da derrota.